Nós fomos alertados às 8 e 16 da manhã para uma colisão seguida de despiste em que estavam envolvidos um veículo ligeiro e um pesado de passageiros, e havia já na fonte do alerta o registro de dois feridos. À nossa chegada confirmámos os dois feridos, neste caso feridos graves, que eram dois ocupantes do veículo pesado de passageiros. O veículo ligeiro não tinha feridos, portanto nem houve transporte da pessoa para a unidade hospitalar. Foram envolvidos num total de 15 operacionais com 6 viaturas, repartidas entre os bombeiros de Arganil, viatura médica de emergência e reanimação de Coimbra e a CIV também de Arganil. Além disso, também devido ao local onde foi o acidente, também foi necessário ativar uma equipa de apoio psicológico do INEM para pessoas que assistiram ao despiste. E pela violência do despiste e também pelo estado dos doentes, foi necessário essa ativação. Portanto, Sr. Comandante, veio-se a confirmar que uma das vítimas acabou por falecer? Sim, eu tive conhecimento há pouco tempo ainda, já depois do almoço, que houve um dos feridos que acabou por falecer já no Hospital da Universidade, se bem que ele do local saiu com sinais de vida. O médico que seguia no mesmo autocarro está ferido com gravidade? Neste momento eu ainda não tenho informações, mas nós consideramos um ferido grave, uma vez que é um despiste muito violento, portanto a dinâmica do acidente leva-nos a crer que poderá ter lesões graves.